Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, 20 dias, viu? Daqui a 20 dias, o Brasil entra lá no estádio do Corinthians para enfrentar a Croácia, né? No primeiro jogo, se Deus quiser, de uma série de vitórias que o Brasil vai terminar lá no Maracanã, na final, para segurar. Eu não quero nem pensar na possibilidade do Brasil não ganhar essa Copa, né? Vamos torcer para dar tudo certo. Ó, e esse negócio de protesto, isso faz parte da democracia. Agora, bagunça, isso é bandidagem. Não tem nada a ver, protesto não tem nada a ver com bandidagem, são coisas separadas. E bandido é cacete e cadeia, não tem outra solução. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje a dupla Alan e Alex. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Silvio César. A frase irretocável é de Oscar Wilde. A oração de hoje é uma oração muito bonita, o quadro. Alô, a lorota boa é do Mineirinho, farmacêutica amador. E a dica de hoje, cuide dos seus cabelos, né? Vou passar uma série de dicas aqui para você cuidar dos seus cabelos. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma música bonita que fez muito sucesso com ele há muitos anos atrás. Na trilha sonora da vida da Maria Antônia Souza, de Gurinhatã, Minas Gerais, eu vou trazer o Zezé de Camargo e Luciano para cantar uma música que foi importante na vida da Maria Antônia, né? A sugestão do Beijar, Rony e Ricardo. Eu começo trazendo aí um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, Tareco e Mariola. Não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pé. Só pra te ver, sorri pra mim, não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre um velame e uma cambira. Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexo asfalto na madeira. Por sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei. Só pra te ver, sorri pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre um velame e uma cama. nascer pra derramar meu bumbuzá. Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tarefa e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassourão. Sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os brecos do meu velho vassourão. Flávio José, Tarek e Mariola para os meus amigos de Dianópolis, no estado de Tocantins, é aquela região toda ali, né? Porto Alegre, Conceição, Almas, Natividade, aquela região toda ali que curte a Princesa FM. Um abração para o doutor Everardo, meu grande amigo, novo proprietário agora da Princesa FM. Um abração para o Alex, para o Eurico Fontes, para a Arla Maia, aquela turma boa, meus colegas da Princesa FM, que transmite o programa Cleiton Aguiar ali no Tocantins Baiano, na divisa do Tocantins com a Bahia, em Dianópolis, onde eu já fiz grandes shows, espero voltar em breve por lá, né? Os meninos do Coró, Ronaldo Estrada e Rafael, é madrugada. A chuva já parou de cair e o brilho da lua começa a surgir, e eu, pensando em nós. As águas não param de rolar e o pranto dos meus olhos não quer mais secar, e eu, sofrendo por nós. Não lembrar de você, saudade no coração, no peito faz doer. É madrugada, mais um dia sem te ver. Até meu sono insiste em não chegar, e o meu telefone não quer mais tocar, e eu, querendo ouvir sua voz. As águas não param de rolar e o pranto dos meus olhos não quer mais secar, e sofrendo por nós. Tentei buscar outro amor pra não lembrar de você, saudade no coração, no peito faz doer. É madrugada, mais um dia sem te ver. Tentei buscar outro amor pra não lembrar de você, saudade no coração, no peito faz doer. É madrugada.

na trilha sonora da vida da Maria Antônia Souza, de Gurinhatã, nas Minas Gerais, Zezé de Camargo e Luciano, Coração de Vidro. Mexe, tá quebrando, se não for correspondido. O coração de quem ama tem sempre a parede fina. É feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração é esse coração que rasga à toa. Vive todo remendado por amar uma pessoa. Ai, ai, ai, ai. Metade bate no tempo, metade bate atrasado. Ai, ai, ai, ai. Meu coração tá naquela. Um terço bate por mim, dois terços batem por ela. De quem ama é mais fraco que o vidro. Vira, mexe, tá quebrando, se não for correspondido. O coração de quem ama tem sempre a parede fina. É feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração é esse coração que rasga à toa. Vive todo remendado pessoa. Ai, ai, ai, ai. Meu coração tá pisado. Metade bate no tempo, metade bate atrasado. Ai, ai, ai, ai. Meu coração tá naquela. Um terço bate por mim, dois terços batem por ela. Na trilha sonora da vida de Maria Antônia Souza, de Gurinhatã, nas Minas Gerais, Zezé de Camargo e Luciano, Coração de Vidro. Eu tô devendo uma visita lá em Gurinhatã pro Jajá. O Jajá passou uns perrengues lá, mas Jajá, tem mais Deus para dar que o diabo para tirar, viu? Fica firme aí, aguenta, porque a vida é assim mesmo, cara. Nós estamos nessa vida aqui, não é para passear, não. Nós estamos aqui a serviço. É, rapaz, a vida não é brincadeira, não. Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, aqui mora a gente. No próximo bloco eu tenho uma dica para você cuidar dos seus cabelos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. É muito interessante a relação do ser humano com o cabelo, né? O homem tem dois medos, brochar e ficar careca, é verdade, né? Agora, a relação da mulher com o cabelo é uma coisa impressionante. A mulher tem 40 centímetros, um metro, meio metro de cabelo, e quando vai no salão para cortar um dedo, ela tem que negociar, fica numa dúvida danada. O cabeleireiro tem que dar uma de psicólogo para ver se corta um dedo. Então, por isso que eu vou dar uma dica que você vai gostar aqui. É muita dica, eu vou passar vários programas. Hoje eu vou ver as primeiras aqui para você cuidar do seu cabelo, viu? Olha, para cabelos secos, acrescente uma vez por semana um pouco de vitamina E no seu shampoo. Vai na farmácia que você te conta como é que você faz, né? Outra coisa, mude a temperatura do seu secador para morna e seque apenas a raiz dos cabelos. Isso é importante, ó. Não bota no quente não, viu? Põe na morna e seque apenas a raiz, deixando as pontas secarem naturalmente. Isso vai ajudar a manter os cabelos com aparência saudável e vai evitar que fiquem quebradiços e com pontas duplas. Uma vez por semana, aplique um creme de condicionamento profundo nos cabelos e enrole-os com a toalha quente e úmida por 10 minutos. A seguir, lave e penteie o cabelo. Seu cabelo vai ficar com uma aparência maravilhosa, viu? Ó, espalhe um condicionador potente nos cabelos antes de se expor ao sol ou fazer sauna. O calor ajuda a penetração do condicionador e isso evita o ressecamento dos cabelos. Boa dica essa, né? Outra coisa, em casa, antes do banho, passe um condicionador forte nos cabelos. Coloque uma touca plástica e tome seu banho normalmente. O calor da água quente fará com que o condicionador penetre melhor. No final do banho, você tira a touca e lava os cabelos normalmente, né? Para o inverno, o seu cabelo vai precisar de hidratação especial no inverno, viu? Use um condicionador sem enxágue para protegê-los e nutri-los diariamente. Faça um tratamento especial em seus cabelos pelo menos uma vez por semana. Não precisa ser nada muito complicado, não. Um tratamento com óleo quente ou ingestão adicional de óleos graxos essenciais. Agora isso aí tem que ser com receita médica, né? Faça uma automassagem relaxante no couro cabeludo ou aplique um tratamento de condicionamento profundo. Faça algo pelos seus cabelos, porque você vai se sentir muito especial. Ainda tem muita dica aqui, essa foi só para começar, né? Vai ter muita coisa interessante que eu vou passar para você aqui. Eu peguei essa relação, porque eu sei que mulher e homem gostam demais de cuidar dos cabelos, né? É o seguinte, eu lavo meu cabelo todo dia. Se eu não tomar banho e não lavar o cabelo, eu sinto que eu estou sujo. Então todo dia eu passo shampoo e passo creme no cabelo. E tá indo, né? Já estou com 64 anos e tem cabelo para danar, não fiquei careca ainda. Tá bom demais, tá não? Aqui atrás, assim, já deu uma raleadazinha, já fez uma coroa. Assim, ainda bem que eu sou alto, não, pouca gente me vê de cima para baixo. Né? O avô do João, Cleiton Aguiar, saudade dela. Não era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa vive vermelho e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, me azucrina. Penso nela, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada, não me mata. Mas peço a Deus pra me ajudar. desgraça danada não me mata. Não era um dia, não era dois, era três, era quatro, não era cinco, não era seis. Passou semana, passou duas, passou tempo, passou 12 meses. Era uma saudade marvada, perdida, encravada, de matar qualquer freguês. Um estrago desgraçado que faz uma mulher quando vai embora de vez. Toda vez que o vento assopra, a brasa vive vermelho e queima meu coração. Saudade dela, paixão por ela, e azucrina, só penso nela, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada não me mata, mas peço a Deus pra me ajudar. Pressa danada não me mata. Era um dia, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Leito Aguiar cantou dele, Saudade Dela, pro meu amigo deputado Eduardo Gomes, ele gosta demais dessa canção, né? Deixa eu mandar um abraço especial aqui pros meus amigos de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. Eu fiz uns 3 shows na década de 80 ainda, né? Não, faz tempo, tô velho demais. Lá em Tangará da Serra, a capital do Médio Norte, e é uma cidade, hoje tem quase 100 mil habitantes, né? E lá tem a Rádio Amazonas Tangará, que transmite o nosso programa. O meu conterrâneo, o Jacinto Ferreira Campos, lá de Coromandel, que é o dono dessa rádio lá, Rádio Amazonas Tangará, de Tangará da Serra, lá no estado do Mato Grosso, né? Que transmite o programa Cleiton Aguiar, graças a Deus, com grande audiência. Aliás, no Mato Grosso inteiro, todas as emissoras do Mato Grosso, né, que transmite o nosso programa. O pessoal já estava acostumado a ouvir a gente desde o tempo da Rádio Nacional, e quando nós voltamos eles acharam bom demais, eu achei melhor ainda, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, eu gosto desta canção, Você Deixou Alguém a Esperar. Você deixou alguém. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar. Afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei. Essa tristeza No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, recordando um grande sucesso, Você Deixou Alguém a Esperar. A lorota boa de hoje é do Mineirinho. O camarada, o dono da farmácia, precisou sair e o Mineirinho tá sentado na porta e falou assim: Mineirinho, vem cá, fica aqui, ó, fica aqui no balcão aqui, eu vou dar um pulinho ali, viu? Você, olha lá, você só pede o pessoal para me esperar que já já eu tô de volta. Mas olha lá, o que você vai fazer, rapaz? Farmácia é negócio sério. O Mineirinho falou: só pode deixar que eu ajeito aqui direitinho. Aí o camarada foi embora, demorou mais do que estava previsto. Umas 2 horas depois ele voltou, chegou e falou pro Mineirinho: e aí, como é que tá? Ele falou: uai, bom absurdo. Falei: como é que foi? Falei: uai, não, eu teve 3 freguês só aqui, e eu tindi esse. Rapaz, você, uai, tindi, uai. Mas o que que você fez? Falei: uai, chegou um aqui reclamando dor de cabeça, eu peguei e passei uma aspirina para ele. Falei: uai, rapaz, você acertou, pois é. Eu falei assim: o outro, ele tá com dor de estama, tá com a dor de estama, eu dei pra ele um antiácido. O farmacêutico falou: rapaz, mas você tá bom no trem, ué. Falou assim: e o outro? Falou assim: ah, o outro chegou aqui tossindo. Falou: o que que você deu pra ele, um xarope? Falou: não, eu passei pra ele um salamargo. Salamargo, rapaz, mas ele vai dar diarreia nele. Ele falou assim: ó, aí ele garrado no poste lá, ele não é macho de tossir. Ai, ai, ai. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Final de semana, sexta, sábado e domingo, muita festa, né? O meu amigo Eduardo Costa, o Duda aqui no Valparaíso, o Cláudio Costa, o Henrique Moronari, grande locutor da Atividade FM de Brasília, Adalberto Gabriel de Moraes Oliveira, Devanise Lopes, o Leonardo Augusto, Léo, Suzana Medeiros, Elcimar Teixeira, Michele Selena, Vinícius Nito, Patrícia Neves, a minha querida conterrânea amiga Deig Maturazzi, lá de Coromandel, mas mora aqui em Brasília, a Terezinha Carneiro, Beto Santos, José Henrique Oliveira, Josemara Pereira, Tiago Cunha, João Gomes, Eurélio Edu Carvalho, lá em Monte Carmelo, Danilo Felipe Schuan. Fernando Bertoldo, Marcos Araújo, Iris Câmara, Matheus BT, o Jovindo José, a Maroá, o guitarrista Edu Elleris aqui de Brasília, Lorival Lopes, nosso amigo, né, grande escritor, o Elias Nando Lopes da Silva, o Ney da dupla Ney Nando, meu xará Cleiton César, que leva a vantagem danada, ele tem 31 anos mais novo do que eu, tá fazendo 33 anos, né? O Júnior Chulapa, o Celso Ribeiro do Amorim, técnico de som da Rádio Nacional da Amazônia, a Leide Rodrigues, Violeta Sucupira, Paulo Piva, Eudi Soares, Geraldo Borges, Gilberto Marques, João Moura, Sirlene Ornella, todo mundo fazendo aniversário nesse final de semana, recebendo os nossos votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, inclusive para você que está de aniversário hoje, você não me contou, e eu também não estou sabendo adivinhar, mas serve para você também, viu? Eu vou aqui a página 94 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição. Tem uma oração muito interessante aqui chamada O Quadro. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades do local, fotógrafos, jornalistas, enfim, uma multidão. Afinal, o pintor, além de ser um grande artista, já era também muito famoso. Chegado o momento, tirou-se o pano que velava o quadro. Houve caloroso aplauso. Era a impressionante figura de Jesus batendo suavemente à porta de uma casa. Cristo parecia vivo. Com o ouvido colado junto à porta, ele parecia querer ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos, elogios, todos admiraram aquela obra de arte. Porém, um curioso observador achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. Intrigado, foi perguntar ao artista: sua porta não tem fechadura? Como se fará para abri-la? O artista respondeu: é assim mesmo. Esta é a porta do coração humano. Ela só se abre pelo lado de dentro. Muitas vezes o que precisamos está dentro de nós mesmos. Pare um pouquinho. preste atenção. Ouça o que o seu espírito tem a dizer e o escute. Não com os ouvidos, mas sim com o coração. Amém. Belíssima oração que faz parte do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, que eu vou, tô vendo, já tô providenciando para ver se até o final do ano eu consigo soltar mais uma edição, né, para a gente continuar. Esse livro é poderoso, ele tem cada oração aqui que eu tenho tido, cada testemunho. A dificuldade de a gente arranjar patrocínio é porque nesse livro eu não permito propaganda, né? Esse não foi feito para fazer propaganda, não foi feito só para propagar a palavra de Deus. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, liguei para dizer que te amo. É quase madrugada e eu nem dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, que os momentos que felizes nós passamos, se morrer irão morrer junto comigo. Não dormi sozinho, estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Mas agora já te ouvi, posso sonhar, me apagar, vivendo a paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louca por você, você por mim, tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir sozinho, estiver em seus lençóis, travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Mas agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. E pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Ah, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afogar, vendo a paz desse amor. Sula Mazurega, liguei pra dizer que te amo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, César Menotti Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 15 anos desta distância, de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Lá onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer, trilhando a rota de quem não erra. As borboletas quero viver lá na campina de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormir sonhando com os meus amores, a sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado até um dia querendo Deus. Relembrando Goiás, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância, pro meu amigo Babi Goulart. Ei, Babão, um abração pra você. O Babi fica lá, Paraguari, Coromandel, né? Ele mora ali, eu moro pertinho ali, tem o Banco do Brasil. O Babi mora na esquina, descendo ali em frente ao fora, a casa do seu Tonho Aguiar, que é com o Madicélia, mora lá hoje, né? Ali que é a nossa referência, ali que é o ponto onde a gente deixa o umbigo enterrado e tem que voltar de vez em quando. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria de Oscar Wilde. Os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca. Os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca, é a frase irretocável de Oscar Wilde. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Alan e Alex. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou conversar com o prefeito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Gilmar Olarte. É um jovem pastor evangélico. Ele era o vice-prefeito lá de Campo Grande. O prefeito foi afastado, foi cassado, e ele assumiu a prefeitura, né, com um jeito, pelo menos um discurso diferente, né? Um jeito diferente de fazer política, que é o que o Brasil está precisando. Você vai saber direitinho o que ele conversou comigo, assistindo o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir na TV Oi, canal 1, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas parabólicas e no site rbtv.com.br e ainda nas 22 capitais e nas mais de 200 cidades que recebem o sinal direto da mais nova rede de televisão do Brasil, a Rede Brasil de Televisão. Neste domingo, 10 horas da noite, eu conto com a sua audiência, viu? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Alan e Alex. A história continua. Oh, só Deus sabe o quanto sofri, o quanto eu chorei, quantas noites frias sozinho eu passei, vendo os meus projetos todos pelo chão. Parecia ser o fim da história e não ter mais saída. A dor tomou conta dessa minha vida e o meu coração estava chorando. Mas eu orei e Deus ouviu o meu clamor e diz: meu filho, eu aqui estou, estou sempre ao seu lado pra te ajudar. Eu sempre estarei contigo. Erga a cabeça, sou o seu amigo. A história continua, basta acreditar. Sei que vou conseguir, não vou deixar a minha cruz pelo caminho. Eu sei que nessa prova não estou sozinho. A mão de Deus está sempre a me guiar. Deus não me abandonou. E se preciso, vou lutar até o fim. Eu sei que os meus sonhos eu vou alcançar. A história continua. A história continua, basta acreditar. Sei que vou conseguir, não vou deixar a minha cruz pelo caminho. Eu sei que nessa prova não estou sozinho. A mão de Deus está sempre a me guiar. Deus não me abandonou. Se vem o que vier, eu não vou desistir. E se preciso, vou lutar até o fim. Sei que os meus sonhos eu vou alcançar. Sei que vou conseguir, não vou deixar a minha cruz pelo caminho. Eu sei que nessa prova não estou sozinho. A mão de Deus está sempre a me guiar. Deus não me abandonou. E vem o que vier, eu não vou desistir. E se preciso, vou lutar até o fim. Sei que os meus sonhos eu vou alcançar. A história continua. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo, Alan e Alex, a história continua. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Abraçando os meus amigos nas cidades onde o programa passa de madrugadinha, pessoal que está na fazenda, agarrado na teta da vaca. Compadre, cuidado com o coice da bicha. Deixa o radinho pendurado na porteira e pro lado de fora, senão ela dá uma coiçada aí. Aí o locutor só vai gritar gol! Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já pra sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais. Presta atenção. Esse cantor aqui, na década de 60, 70, era um grande sucesso. Nós cantávamos as músicas dele, né? A Faculdade da Música apresenta o mestre Silvio César, Minha Prece de Amor. Nosso amor entristecer. Que não pode um grande amor enfraquecer. Nas tuas mãos, os sonhos meus, e de ti não quero ouvir nenhum adeus, e foi num mundo de tanta violência. Tão pouco amor, onde eu não reconheço mais meu pai nem minha mãe, e vejo nos olhos do meu irmão tanto medo, no sorriso do meu vizinho tanta desconfiança, no gesto do meu inimigo tanto rancor, nenhum perdão. Foi num mundo de muitos deuses e poucas crenças, muita ciência e pouca humildade. Mundo de grandes e pequenos, fortes e fracos, ricos e pobres. Foi num mundo como esse que eu te encontrei e te amei. E quero fazer de ti minha mulher. A Faculdade da Música apresentou uma raridade. Essa aqui foi proeza do professor Júlio César Rezende. Ele é que garimpa essas raridades. Isso aqui você não escuta em lugar nenhum, só aqui no programa Cleiton Aguiar. Silvio César, Minha Prece de Amor. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Jorge Mateus, Esquece o Medo e Vem. Contou pra galera toda que se apaixonou por mim, mas não tem certeza do meu sentimento, não sabe se eu tô afim. Que foi que deu em você? Será que não percebe meu olhar na minha paixão e no beijo meu? O que eu faço pra você acreditar? Na minha paixão e no beijo meu, o que eu faço pra você acreditar? Eu te amo, eu te adoro, eu faço tudo. Yeah.